0, pouso pela 17. Está autorizado curva esquerda agora para o norte para cruzar final do 0 e aguarde para girar a base. Quila. Salvador para Batango, Quila, Romeu Oscar. Romeu Oscar, dá presente curva direita para final do 7, reporte Oscar. Reporta na final do 7, Oscar. Qual é a posição, Juliette? Rossete, Cristiano Romero. Confirme. Final da Rossete, Cristiano Romero. Afirmativo, meu. Livre pouso. Vento 1, 4, 0 graus, 8, 9, 1, 1. Livre pouso, Rossete, Romero. Quilos 1, decolou os 1, 3, controle 1, 9, decimal 3, 5, 1. Gol 394, livre decolar, vento 1, 3, 0 graus, 8, 9. Confirme? Afirmativo, táxi até a Delta e chame para cruzar a pista em uso. Confirme. Mantenha a perna do vento, aguarde para girar a base, Quilo. Quilo, se autorizado, vai direto pro pátio da ADEI, só. E direto pro pátio ADEI está autorizado, sem interferir na pista, viu? Afirmo. Informe no solo, vento 120 graus, 102. Quilo. Whisky, Kilo Zulu, cheque equipamento rádio. Atriba direita, táxi até o galera, o staff até ser livre. Barra 5, Whisky, Kilo Zulu, informe chamado pouso. 94, Nicolo Zulu 4, controle da lado em cima 35. 1935, 5489, livre decolar, Ventura 40 graus, 109. Salvador, gol no 394. Pousando no pátio 4, não interfere na final. Gente, livre pouso, Romeu. Dael Leda. 360, Dael Leda, gol no 394. Gol no 924, chame Recife, 12545, alterno 12685. 2545, 2685, 924. Tá, chama aí, está. Obrigado, camarada. Frequência livre. Fecha seu solo ao Zulu 6, direita 1219, ou correção, direita tela está estacionada para a frequência dele, né? E 5489, decola Zulu 6, controle 119, decimal 35. 119, decimal 35, 5489. 394. Aguarde 393, é o número 2. Que Luiz, que desce para 1.500 pés na proa da rotatória, reporte do Zogo Cão. Decolado. 5489, contato radar na decolagem, sul para o nível de voo 200, sai da água. Missão 200, sai da água, 5489. Salvador, boa tarde, SME 6213 para autorização com a informação Quebec. 6213, autorizado, plano para Galeão 360, via preço 10. A subida será da El, Leda, Brite. Primeira curva à direita após a decolagem. Código transponder 5113. E o controle em 1970. Autorizado Galeão 1360, via rota do plano de voo. Decolando da 1-0 com curva à direita, Tael Leda Bridge. Transponder 5-1-1-3, o controle em 119-35, estacionamento 62-1-3. Correto, chamo para o Chibet, estacionamento 62-1-3. Chamarei, estou na posição 3. Certo. Salve, Salvador, tá 3144, está pronto para o ataque, está com 4 horas e 20 de autonomia, treinando João Pessoa, 145 agora. Ataque autorizado, via pátio, até através do portão 5, chame lá para prosseguir. Pátio até através do portão 5, chama na lá, para prosseguir, 3144. Mike Terra Golf, informe procedência e tipo de equipamento. November Alpha, qual que é o interessante? Autorizado então, o plano para Salvador, Salvador, o nome e o pé. Fazer um TGL lá em Vera Cruz, após decolagem curva direita no corredor Axé. 0171 é o código, 1935 ao controle. Correto, acionamento tarde de decolagem, agora com a torre 286. Autorizado para o chuveiro acionamento, são 3 distantes. Autorizado para 393. Aguardando apenas o início de táxi da Gol, que está aí no próximo portão 4. 5 meses de mensagem, já pode prosseguir, ok? Então vai aguardar a nossa Gol, já conseguiu. Gol 1333, o Fernando está com o PLB 172, Galeão, 4 horas e 4 para o táxi. Táxi via Índia, ponto de espera, chama em torre de 26 no 333. Já, 1128, meu Deus, meu Deus. Whisky, Kilo Zulu, frequência livre. Que o 333 está autorizado a alinhar e decolar, é um turno 20 graus, 109. Controle ao Gol 394, confirma, pode letra Brit? Afirmo, Gol no 394. Grato. Gol no 394, chame Recife 1251, alterno 1-3325. 1-3325, 1-3395. 33144 autorizado, Lema 310. Via Pátio em Alfa, com 2863-1193. Via Pátio em Alfa, com 2163-1193. De frequência livre. Salvador, Evo Chanel, 6142. 6142, prossiga. Autorização para Recife. Autorizado Recife, nível de voo 350, via Peruíbe 58. Subida será Pucaracaju, com a primeira curva à esquerda após a decolagem. 5111 é o código, 1935 é o controle. Autorizado 0 da curva esquerda, 1111, 1939, Gol no 333, acione 5047. Patrulha Salvador, São 3154. São 3154, acione identificação, desça para o nível de voo 050, chegada a Mari. 050 na Mari. Está passando para a Pro na rotatória, mais Serra Golfo. Mike Serra Gol, faça 1360 pela esquerda para evitar tráfego na rotatória. 360 pela esquerda, Mike Serra Gol. O Gol 333 acionou 5047. Gente, Gol no 333, contato radar, suba para nível de voo 360, saída da El, voa em Leda. Gente, da El tá voando Leda, Gol 1333, voando 360. Doutor Salvador, muito bom dia, 3144. Da Momo, pra ti. Contato radar, suba para nível de voo 370, saída Momo. 370 na Momo? Eu autorizaria a prova de Momo? Negativo, mantenha a saída. Vai manter. Fim para o solo, a torre. Está livre o táxi, chama para cruzar o 7. Salvador, o nome do PES, CGL Vera Cruz, após a decolagem curva direita no corredor Axé, código transponder 0151 e o controle em 1935. Bravo, Whisky. Bravo, Kilo Whisky. Está visual com o campo. Tango Bravo, Kilo Whisky, controle. Ajustado no 0111, chame agora o controle e corrigindo a torre 118.6. Botou 3.6, Mike Serra Golf. Mike Serra Golf, vou ir na proa da rotatória, reporte rotatório. da rotatória, Mike Serra Golf. Mike Serra Golf, reduz a velocidade para evitar o novo 360. Vou reduzir, mas acho que vai ser inevitável. Tip 5489, chame Recife no 260. No 260, 5489. Não entendi. Não, chame táxi. Ok, para a rotatória, um 1.500 pés, reporte. Táxi para ingresso no 7. Para ingresso no 7. Controle, poderia confirmar o movimento da aeronave, que eu posso ter que com a aeronave fez uma atitude que é minha ainda na vertical da rotatória. É o Bravo de Luiz que está aproximando ou tem alguma aeronave parada lá? Bravo que Luiz que está aproximando. Ok. Mas é a Golf, na vertical da rotatória mesmo, exatamente, com a aeronave. Não sobra em 10, mas tem 500. Max é a Golf, Bravo que Luiz que está aproximando. Tem condições de seguir ele na aproximação? Vai reduzindo, vai reduzindo aqui, vai reduzir a 99. Sim, chame a Torre 1 no 8 decimal meio. 8 decimal meio. Luiz, que continua a aproximação, aguardando instruções. Contato radar, nível de voo 380, saída da El Leda. Da El, a possibilidade da El está presente? Essa vai iniciar um 360, Max Serra Golf, para visual para o Bravo Kiluís. Que Bravo Kiluís faça o 360 pela sua esquerda agora, 360 pela esquerda, aguardando para o final da 17. 360 pela esquerda. Para o Max Serra Golf, confirma? Para o Bravo Kiluís, Bravo Kiluís. TAM 3193, contato radar, suba para nível de voo 380, saída da EL. Gente, a possibilidade da EL está presente? Autorizado. Obrigado. Para a terrinha de Recife. Na casa. Oh, beleza, a próxima vez eu quero ir junto. Está autorizado Recife 350, via Peruíbe 58, Bucaracaju à subida, curva esquerda, 5560 ao código, 1965 ao controle. 1 no 7. O garoto ainda. 0 de transponder. 1935. Serra Golf Foxtrot, cotejamento correto. Me confirme o pátio PLB, por favor. Pátio 305 a bordo do Golf. Pátio 305 a bordo, livre acionar. Já frei de táxi. Serra Golf Foxtrot, decolagem da 10. Para o táxi, o Oceané 63, 173 a bordo, 4 horas, Galeão. Pode estabilizar. Galeão, direto, eu trouxe, não quero, não vai mandar 3 horas. Então, 3154, não recebo o seu transponder, seu equipamento de chat. Vou para o 3144? Recebe agora o 3154? Negativo, 3154. Fazer um teste. Boa tarde. 45. Vou descer 45. Estou 3 no seu. pela 346? Afirmo. Sinal 3 milhas, tem passado travado mais de água. Vai ser algum frio pouso, não, no 7. Vem um turno, 50 graus, é 12 mais. Sierra, Eco, Hotel, essa é a identificação. Alquilista, lá de autorização de pouso. Ok, então vai pousar e livrar a pista na interseção à esquerda, na metade, aguardando o retorno, ok? Johnny 0134, Sierra Eco Hotel. Gente, mantém a posição. Salvador, muito boa tarde, 5473, informação no momento. 5487, sendo identificação, desça para o nível de voo 050, voa Yaman para chegar na mão. Identificou 070, voa Yaman. Mike Thiago, oficial aos 34, livra a esquerda e faço 180, aguardando para reingresso da pista. 05 a bordo, fez autonomia. Alternativa, opa. Afirmativo, está autorizado o táxi, cruza o pátio principal, Índia e Alfa. Ponto de espera, vai chamar a torre 286. Cruza o pátio, Índia Alfa, chama a torre 286, vou falar. Gente, informe de distância do VR, Salvador. É o grau da noite. Chama novamente a torre 26. Rio no 8 de 26. Como é que você arrumou? Me escuta aguardando pelo ingresso da pista aqui. Controle de salvador da 3, zona 3. Prossiga. Tem passagem já pra Recife pra tentar coordenar pro Ed Bridge. Na 3193, chame Recife no 251, na Alterra Nuno 3325. 251, 3325, obrigado. 54, habilitado, baixado travado. Vamos lá. Para Morro de São Paulo, no meu pé, corredor Axé, 0134, código 1935, é o controle. Confira o PLB, por favor. Agora 3. E o PLB? O 41 no 6. Azul 41 no 6, está na identificação, disponível de voo 050, chegada Mari. Mari 050, azul 41 no 6. Rádio Bravo, Kilo Whisky, seu solo aos 37. Prossiga em frente para livrar a pista à direita, ok? À direita, fazer o 180 lá no, na interseção, lá no pátio 5 e aguardar para reingresso da pista. 259, 4 horas. 210, vento 130 graus, 109. Então, o Xenerbe é 315, decola 37, controle 19 decimal, 35. Já, 35, obrigado. Dona. Autorizar a falar de dona? Autorizar. Controle Salvador, boa tarde, Oxané 6315 decolou. Oxané 6315, contato radar na decolagem, para nível de voo 360, saída Arbor Elefa. Salve 360, Arbor Elefa. Autoriza já voar na proa de Elefa? Sou livre à esquerda para bata, ok? November Alpha para cabeceira 17, fique, aguarde um pouco antes de alinhar, se a aeronave está taxando no sentido contrário, vai livrar para bata, ok? Trip 5487, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 1. 3.000, 4.487. Eco Hotel, informa a posição. Eco Fox está autorizado agora, né? Mantenha no zero. Gente, não recebo o senhor no radar. Está livre aqui depois que o aeronave passar completo alinhamento. Tá 3154, solo aos 39, livre à direita, 129 solo. 219, 314. Sétimo até a posição. November Alpha autorizado a decolagem, vento 120 graus, 8 nós. Sierra Golf Fox autorizado a decolar pistão 0, vento 1, 20 graus, 8 nós. Alfa, Alfa Vitor Juliette autorizado ali a manter na 17. Quilisca autorizado esquerda na pista, reporte ligando para o Pate 4. Mantenha a Elefa, o Xenai 6315. Vai manter. Os 4-1, controle 1-9, decimal 3-5. 3-9-3-5, grato, boa tarde. Fim de November Alfa, decola os 4-0, controle 19, decimal 3-5. 1935 de Novembro. Controle Salvador, boa tarde, papapá, Thiago Fox, decolando no momento, subida por cá. Papapá, Thiago Fox, contato radar, nível de voo 350, saída PUC. 350, Thiago Fox. Controle Salvador, Papa Romeu de Novembro, decolando 17. Índia November Alpha, o número pés via corredor axé. O número pés via corredor axé, Índia November Alpha. No POD 347, interna com fim. Sim, Veracruz. Então, 26. Bate, Índia Alpha, 2662, não sei. São 3154, vai ficar atenção táxi do Xanera após o meio, se tiver Juliette, posso ao 10. Pode ser. Azul 4116, reduz a velocidade para 2009.